Os que se destacarem nas categorias pesquisa, extensão, inovação e técnico-cultural. A premiação irá contemplar os cursos de graduação e de pós-graduação de todas as mantidas, em todas as modalidades. Podem participar acadêmicos do Ninta Campus Sobral e Campus Itapipoca, da Faculdade 5 de Julho, F5, Faculdade Educare, FIED, Faculdades Uninta Tianguá e Fortaleza, além dos polos do Ninta EAD em todo o Brasil. Participe! Acesse o Ninta .vc/prêmio2023 e saiba como concorrer. Atenção! Semana do celular e do televisor na Eletrociclo Moraes. Celulares e televisores em 12 vezes no carnê. A preços de liquidação. Celular Moto E20, 12 de 87,90. Televisor AOC 32 polegadas, 12 de 127,90. Celular Samsung A03, 64 GB, 12 de 97,90. Televisor Philips 43 polegadas, 12 de 209,90. Celular Moto G22, 128 GB, 12 de 139,90. Televisor Toshiba 50 polegadas, 12 de 246,90. E o melhor, você leva o seu televisor sem dar nada de entrada. Eletrociclo Moraes, a certeza de um ótimo negócio. Pensar fora da caixa é sair do comum e fazer parte de um universo que revoluciona. Aqui você pode fazer suas escolhas e trilhar um caminho rumo ao sucesso. O seu sucesso profissional. Pode construir o seu futuro. O seu momento chegou. Protagonize você no centro da melhor. Processo Seletivo Unificado FIED Uninta 2023.1. Inscreva-se agora. Vestibular em tianguá.com.br. Atenção fazendeiros, investidores e empresários do agronegócio. Guarde a data, 24 de junho, a partir das 18 horas. Venha conferir a abertura da Grande Feira da Gorge Agropecuária. Exposição e venda de animais das raças Gir, Girolando e Nelore, da mais alta genética do país. Venha escolher o que há de melhor para a sua fazenda, na Fazenda Boa Esperança. Acesso pela Estrada Sobral Cariré, via Distrito de Bonfim, a 16 quilômetros da BR-222. Grande Feira da Gorge Agropecuária, a partir de 24 de junho, na Fazenda Boa Esperança, entre Sobral e Cariré, via Distrito de Bonfim, Ceará. Sobral ganhou novos sabores em picolés e sorvetes. Sorveteria Frutos de Goiás. Picolés, sorvetes e paletas produzidas artesanalmente com a variedade de frutos do Cerrado Brasileiro. Experimente todos os sabores. Avenida Doutor Guarani 1105, Centro, na Pracinha do Arco. WhatsApp 88 9363 9255. Frutos de Goiás, a marca que conquistou o Brasil. Uninta, processo seletivo 2023.1, inscrições abertas, graduação presencial com acesso a financiamentos estudantis, FIES, CREDIES e Pravaler. Ingresse por prova online, aproveitamento da nota do Enem, como graduado ou transfira sua graduação para Uninta com bolsa de 30%. Aproveite condições especiais para alguns cursos, como bolsa de 40% e acesso ao FIES. Consulte no site, inscreva-se em vestibular.uninta.edu.br. Uninta, seu futuro, a melhor escolha. Brisa FM. Tenha facilidade na hora de preparar suas receitas e deixe sua cozinha ainda mais bonita. Conheça a Espíndola Metais, uma empresa genuinamente cearense com produtos de altíssima qualidade. Panelas, frigideiras, linhas antiaderentes e kits para sua cozinha. Você pode encontrar nossos produtos nas melhores redes, lojas e supermercados do país. Espíndola Metais, BR-222, Sobral. Ceará. Telefone WhatsApp 88 99206 5155. Acompanhe a Espíndola em nossas redes sociais @EspíndolaMetais. Pensar fora da caixa é sair do comum e fazer parte de um universo que revoluciona. Aqui você pode fazer suas escolhas e trilhar um caminho rumo ao sucesso. O seu sucesso profissional. pode construir o seu futuro. O seu momento chegou. Protagonize você no centro da melhor. Processo Seletivo Unificado FIED Uninta 2023.1. Inscreva-se agora. Vestibular em tianguá.com.br. Espaço Mais Afetos, clínica transdisciplinar. Potencializamos o desenvolvimento infantil. Temos a missão de desenvolver pessoas com cuidado, amor e afeto. Alinhado ao conhecimento científico das áreas da saúde, o Espaço Mais Afetos oferece os serviços de pediatria, psicologia, neuropsicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Acesse as nossas redes sociais, Espaço Mais Afetos. Ligue o WhatsApp 88993371414. Avenida Lair Félix Nunes, 98, Centro, vizinho ao SAMU. Brisa FM. Já pensou ter sua loja no maior centro de negócios da região? Mais visibilidade, mais vendas. Está chegando o maior e melhor centro comercial e de confecções da região norte. Nomad Mall. Empreendimento 100% legalizado. Localização privilegiada. BR-222, aprazível Sobral. Amplo estacionamento. Boxes, lojas e mega lojas. Praça de alimentação. Farmácia, food trucks e transporte gratuito. Sobral, aprazível Sobral. Informações WhatsApp 88981893630. Se a sua máquina de lavar ou forno micro-ondas quebrou, seus problemas acabaram. Ligue para a Clínica das Máquinas 999-620769 e 994-140900. Clínica das Máquinas, Avenida Prefeito Jacques Nunes, 170, Tianguá. Organização Paulo Porfírio e Pedro Porfírio. Clínica das Máquinas, a garantia de quem sabe fazer com qualidade. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Medicina Uninta 2023.2. Conquiste sua carreira na medicina. Escolha estudar em Sobral ou em Itapipoca. Dois cursos nota máxima com estrutura de excelência. Modernos laboratórios e convênios com unidades hospitalares em todo o estado. Inscreva-se agora em uninta.edu.br/medicina ou pelo WhatsApp 88-3112-3500. Uninta, abrace o seu futuro. Brisa FM, Tianguá, Ceará. Brisa FM. Tô mais paciente, bem mais carinhoso. Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro. Tô ouvindo mais, tô falando menos. Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo. Aprendi com a saudade da gente tudo que cê tentou me ensinar. Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar. Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página de um amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era. Maiara e Maraí. Aprendeu com a saudade da gente tudo que eu tentei te ensinar. Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar.

solto, como se fosse uma lua a brincar no seu rosto. Vinte e uma horas e 47 minutos. Brisa FM. Léo Santana e Barões da Pisadinha. Isso é Barões. Avisa aí para o Brasil que o GG acertou, me admiro. Aí, como é que tu aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça, vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você e ficou no passado, nem tem chance que de novo a gente acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci, só me faz um favor. Parece do nada, logo agora que eu tava de boaça, vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você, ficou no passado, não tem chance de novo tudo acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci. Um favor, Fortaleza. E não que não me chama, senão eu vou. Não me chama não, Barões, senão eu vou. Eu já te esqueci, só me faz um favor. Ou não, não me chama não, senão eu vou, eu vou. Não me chama não, senão eu vou. A pisadinha da Bahia pro mundo. Avisa que é mais uma, já é realidade. Joga a água, gente. E que eu já quero embora. E agarrar. Explodiu, pessoal. Eu já te esqueci. Essa aqui eu gosto de verdade, viu? Alô, meus poetas da Tiraringa. Alô, Zé Ademir. Essa sim é pra ouvir com o coração. Alô, Mastruz com Leite. Eu sou fã de verdade. Eu canto assim, escuta, ó. No calor do teu corpo, nas ondas dos teus cabelos, foi onde eu encontrei o amor verdadeiro. É luz o sentimento, acende o desejo. Nosso amor não é momento, prova o mel quando te beijo. Quando essa canção tocar, pense de qualquer lugar, que eu não esqueço um só momento desse amor que é tão bonito. Seja onde estiver, estarei pensando em você. O nosso amor é infinito, repleto de prazer. Boi de Sá Guilherme, nada chora, safaneiro. No calor do teu corpo, nas ondas dos teus cabelos, foi onde eu encontrei o amor verdadeiro. É luz do sentimento, acende o desejo. Nosso amor não é momento, provo o mel quando te beijo. Assim ó, quando essa canção tocar, pense de qualquer lugar, que eu não esqueço um só momento desse amor que é tão bonito. Seja onde estiver, estarei pensando em você. O nosso amor é infinito, repleto de prazer. Quando essa canção tocar, pense de qualquer lugar, que eu não esqueço um só momento desse amor que é tão bonito. Seja onde pensando em você, o nosso amor é infinito, repleto de prazer. Brisa FM. Você vai ver o que Deus vai fazer. Quando Ele opera, não tem quem peça. Uma porta fechada, Ele entra na batalha. Se Ele está contigo, não corre perigo. Deus está com você, não há o que temer. Decidi compor esta canção, que pra tua vida mudar tem que se entregar. Pra Ele te exaltar tem que adorar, pra tu receber tem que engrandecer, pra tua vida mudar tem que se humilhar. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Quando Ele opera, não tem que impeça.